Livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo 2. Nós lemos assim: agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Repita comigo essa expressão: ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Esse é um texto muito bom da gente ler, porque não é para nós, é para os sacerdotes. Amém, irmão? Glória a Deus, Lenta. Vai puxando esse time que já aprendeu. Agora, ó sacerdotes. A nossa cultura apresenta como sacerdote aquele pastor ou padre, né? Ou aquele guru, aquele que tem algum envolvimento com a liderança da liturgia, do ritual religioso, né? É interessante que na Bíblia nunca houve uma instância em que sacerdote era só alguns privilegiados. No Velho Testamento havia toda uma tribo, toda uma família de sacerdotes. E se naquela época era uma tribo que representava, era uma família que representava o ministério de sacerdotes, o ministério sacerdotal de Cristo Jesus, em Cristo Jesus ele concentra todos os ministérios: o de sacerdote, o de profeta, o de rei. E quando vemos lá, Jesus fala, o Senhor falando através de João, no Apocalipse, ele diz: e ele nos fez reino e sacerdócio. Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes. E sacerdote é aquele indivíduo que leva a Deus a oferenda do povo e traz de Deus o alimento para o povo. E é interessante que Deus fala de Davi assim: homem segundo o coração de Deus. Davi era o rei de Israel, é o rei mais famoso em todo o mundo, mais conhecido na história da humanidade. Não tem rei com uma honra maior do que a honra do rei Davi, rei de Israel. E o Senhor fala que ele era homem segundo o coração de Deus. E, na verdade, a gente lê a história, ele pintou e bordou. Davi pecou feio. Davi pecou alguns pecados que a gente não vê no nosso tempo, não vê entre nós assim com tanta facilidade. Não. Davi pecou feio. E Deus faz questão de mostrar isso: os pecados de Davi na família, os pecados de Davi no adultério, os pecados de Davi como assassinato. Os pecados de Davi são coisas terríveis. Mas Davi revela que ele sempre ia para diante de Deus e falou assim: a tua misericórdia é abundante. Eu confessarei o meu pecado e o Senhor me perdoará. Então me levantarei, te adorarei e vencerei os inimigos. Era uma confiança absurda de Davi. E Davi fez uma coisa que ninguém podia fazer. Só os sacerdotes daquela família de sacerdotes, os nomeados sacerdotes por Deus, da família de Arão, poderiam cultuar a Deus, entrar no Santo dos Santos e cultuar, estar diante da arca e cultuar o Senhor. E Davi, como rei, ele mandou buscar a arca, colocou a arca de Deus na sua casa e foi cultuar a Deus em casa diante da arca. O que seria uma afronta, um absurdo, né, para aquele tempo, e ainda é hoje, se alguém tentar fazer o que só o sacerdote pode fazer. Na verdade, foi para Deus um ato de Davi que o transformou num elemento, num personagem, numa figura de Cristo Jesus e num exemplo para nós. Ele, rei, também se fez sacerdote, e ousadamente entrou diante da presença de Deus na arca e adorou a Deus, colocou a arca dentro da sua casa. E isso significa romper com as tradições religiosas, romper com a religiosidade e ter uma íntima comunhão com Deus. Por isso Deus vira para ele e fala assim: você é um homem segundo meu coração. Não é só porque pecou e pediu perdão, é porque você ousou largar todo o ritual, toda a cerimônia, toda a liturgia mecânica, automática que os homens querem fazer, e entrou na minha presença para adorar com sinceridade de coração. E muitas vezes nós precisamos vencer isso. Nós adoramos a Deus e cultuamos a Deus quando vamos lá na igreja, no conceito que a gente tem de igreja, ou quando estamos lá diante do sacerdote, o conceito que podemos ter de um pastor, de um padre, de um guru, de uma pessoa que lidera uma seita, o sacerdote. E na verdade o Senhor vem nos mostrando que nós fomos feitos sacerdotes. Deus não está dizendo de uma bagunça onde qualquer um ou cada um faz o que pensa. Porque, na verdade, nós só nos tornamos sacerdotes de Deus por causa da presença de Jesus em nós, que é rei, sacerdote, profeta. É a presença de Cristo Jesus na nossa vida, e isso se expressa pela nossa vida em obediência à palavra, que nos faz sacerdotes. Então entramos com ousadia na presença de Deus, no Santo dos Santos. Ousadia, entramos com intrepidez, confiadamente entramos na presença do Senhor. E nós entramos ousadamente na presença do Senhor e apresentamos a Ele nossas oferendas. Isso é a função de sacerdote. Diga para o teu irmão: você é sacerdote. Diga: sacerdote leva oferendas no altar de Deus. Mas tem mais uma coisa, irmão: sacerdote traz para os homens o alimento de Deus. É verdade. Você pode estender as suas mãos na sua casa, na sua família, você vai estender as suas mãos lá sobre a sua filhinha e falar: Deus, eu quero experimentar isso, eu sou sacerdote do Senhor, derrama sobre minha filha, sobre minha família, sobre meu trabalho, derrama da tua bênção, Senhor. Não é na nossa força, não é um pensamento, não é uma filosofia, é a presença de Jesus em nós que opera desta forma. Então essa palavra, ela é para mim e para você. Agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Você tem condição de pelo menos começar a entender que você é sacerdote e que essa palavra, esse mandamento é para nós. Versículo 2: se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. E olha essa expressão: e abençoarei e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sabe o que é isso? Você já comeu um pudim de leite condensado? Gostoso, bem feito mesmo. É um dos doces assim mais universais, né? Pudim de leite condensado. É difícil você encontrar alguém que não gosta de pudim de leite condensado. Não é possível, né? Você não comeu ainda um pudim de leite condensado. Mas já comeu um pudim de leite condensado, no caso da Fernanda, um outro doce? E aquilo te deu dor de barriga. Você já foi a um restaurante e pagou pela comida e aquilo te fez mal e você passou 2 dias passando mal daquela comida. E assim, dá uma raiva porque você ainda pagou, né? Puxa vida, ainda paguei por esse... Algo que era uma bênção se transformou numa maldição. Temos que tirar aquele aspecto hollywoodiano da palavra maldição. Que maldição parece só a maldição da caveira, da múmia, né, daquela coisa assim. E a Bíblia usa essa palavra. E amaldiçoado é alguma coisa que tem a ausência da bênção. E o Senhor vem e diz assim: eu enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Quando a gente pensa na maldição, na figura hollywoodiana lá, a gente não consegue entender Deus fazendo isso. Mas aonde Deus libera justiça, juízo, aonde Deus libera as consequências dos nossos erros, aquilo se torna algo que não tem a bênção de Deus, portanto é algo amaldiçoado. E ele vem e diz assim: se você, meu sacerdote, não ouvir e não propuser no seu coração dar honra ao meu nome, eu vou fazer isso. Versículo 3: eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos. Rostos. O esterco dos vossos sacrifícios e juntamente com estes sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Tem alguns textos bíblicos que a gente não quer. Ah, não, olha, eu vim no culto hoje. É tão bom quando a gente ouve umas coisas que aprende, que coisa. Ah, não, eu precisava de uma palavra assim. Tem alguns textos da Bíblia que a gente não quer. E, na verdade, a gente não quer por ignorância. Porque não há nenhum texto bíblico que seja Deus descendo a marreta na gente. Qualquer ação de Deus é para nos colocar no lugar de bênção e ajeitar a nossa vida. Então o Senhor vem e diz através do profeta ao povo: vocês são meus sacerdotes. E tratem de ouvir e propor no vosso coração dar honra ao meu nome. Irmão, tem algumas coisas simples sobre dar honra. Se você é casado, tem sua esposa, tem seu marido, e você encontra com ele ou com ela uma vez por mês, o resto do tempo você vai com os amigos, vai com o futebol, vai viver a sua vida. Só chega meia-noite, uma hora para dormir. Oi, tá. Você está honrando ou desonrando? Está honrando ou desonrando? É tão simples ver, né? Poxa, não sai para passear com ela ou com ele. Não abençoa, não faz nada, não serve, não ajuda, não, nada com o marido, com a esposa. Então, você não está honrando. E quem honra, meu irmão, até de longe, serve, abençoa, ama, cuida. Agora, com Deus, muitos estão fazendo a mesma coisa. De vez em quando, tem um tempinho com Deus. Então, honrar a Deus implica em gastar mais tempo com Deus. Ah, eu gasto tempo, mas primeiro o futebol, depois a sauna, depois eu vou tomar a cervejinha com os meus amigos, depois, se eu tiver bem, a gente vai sair. Isso é honrar? Não. Honrar é dar ao esposo ou à esposa o melhor. Honrar é servir com o melhor. E com Deus, muitos fazem assim. Não, depois disso tem aquilo, depois disso tem aquilo, depois disso. E eu vou ver. Eu não sei, eu vou ver. Se eu tiver bem, se eu olha, se sobrar um tempinho, eu vou ver. Isso tem que ficar claro para nós que isso é desonrar ao Senhor. Desonrar ao Senhor. E é um resultado simples, natural, irmão. quando alguém não honra alguém, não recebe honra de alguém. Se você vai fazer a festa do seu aniversário e tem o vizinho que só te desonra, você vai convidá-lo ou não? Quem? Não, acho que não. Não, não, tudo bem, eu não tenho nada contra ele, mas não fica bem, olha, não, deixa para lá. É o mais natural nosso. Embora possa ser, numa certa dimensão, até errado, e egoísmo, talvez, e na verdade temos que agir de outra forma, na nossa natureza nós vamos entender, não. Se eu não fui honrado, eu também não vou honrar. Isso é o que acontece no dia a dia dos relacionamentos. E assim com Deus. Se eu honrar a Deus, eu vou receber dele toda honra, toda bênção. Se eu não honrá-lo, ele não vira para mim e diz assim, não me honrou, ó, não, estou guardando, não quero saber de você. Não, ele não faz isso. Porém, a sua justiça impede de que ele flua com o que tem para nós. E funciona absolutamente igual à semeadura. Honrar a Deus significa semear na vida de Deus. E quem semeia, vai colher. Mas quem não semeia, não tem como colher. E a gente vai descobrindo isso com a vida. A amizade é uma questão de honrar. Você começa a conhecer uma pessoa e você desenvolve uma alegria de estar, você começa a honrar aquela pessoa, você começa a servir, e a amizade vai desenvolvendo e ela se torna recíproca, porque, na verdade, o amigo também vai te honrando e vai, um vai honrando o outro e sempre haverá algo fluindo de um para com o outro. A ponto de ser uma amizade em que alguém dá a sua vida, abre mão de qualquer coisa, para servir e abençoar o amigo. E a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. E é verdade, mas sempre tem o elemento da honra. Se eu deixo de ir para algum lugar e vou para a casa do meu amigo, para estar com ele, eu estou dando honra a ele. Se eu deixo de chamar outras pessoas e chamo aquele meu amigo para vir na minha casa, se eu deixo de ter o meu tempo sozinho, comigo mesmo, com as minhas coisas, e chamo alguém para a minha casa, eu estou dando honra a ele. E ele vai receber isso como honra. Que honra é estar na casa de um amigo? Da mesma forma com Deus. Se eu vou à sua casa, e se ele vem à minha casa, nós estamos nos honrando mutuamente. E ele diz assim, se eu der honra ao Senhor, ele vai prover todas as coisas na minha vida. Mas se eu não honrar ao Senhor, ele não diz do que eu tenho que fazer, ele só diz ouvir e propor no coração, eu vou honrar ao Senhor. Então ele nos livra de todas essas maldições que estão aqui enumeradas.